Infelizmente acontece, segue a vida, esquece, não tem pra que estresse. Acorda, dá uma chance pra mim, pra te fazer feliz, só preciso de um sim. Deixa eu te mostrar, não vou fazer você sofrer. E pra finalizar, desculpa, eu vou ter que dizer, mas se acabou, não era amor. Não era amor, nunca foi amor. Mas se acabou, não era amor. Não era amor, nunca foi amor. Mas se acabou, não era, não era, não era amor. Nunca foi amor. Mas se acabou, não era amor. Não era amor, nunca foi amor. Em nome do meu parceiro João de Barueri, toca Matheus. Infelizmente acontece, segue a vida, esquece, não tem pra que estresse. Acorda, dá uma chance pra mim, pra te fazer feliz, só preciso de um sim. Deixa eu te mostrar, não vou fazer você sofrer. E pra finalizar, desculpa, eu vou ter que dizer, mas se acabou, não era amor. Não era amor, nunca foi amor. Mas se acabou,